Fecheiro 11, página 89. Embora não tivessem demorado muito, quando Ayla e Willamar regressaram, Jonaila estava acordada e encontrava-se no colo da avó. Jondalar estava junto dos cavalos, certificando-se de que a carga estava bem presa. Encontramos um sítio melhor para subir a colina. Em algumas partes é um pouco escarpado, mas acessível, informou Willamar. É melhor ir buscar Jonaila, disse a jovem, dirigindo-se para Martona. Deve estar toda suja. É o que acontece quando acorda de tarde. Tens razão, confirmou Martona, segurando a bebé no colo virada para ela. Não esqueci como se cuida de um bebé, pois não, Jonaila? Fez saltitar a criança com delicadeza e sorriu. E esta devolveu-lhe o sorriso com suaves arrulhos. É um encanto de menina, acrescentou, passando-a para a mãe. Ayla não conseguiu evitar sorrir para a filha quando lhe pegou e viu o sorriso dela. Martona parecia mais descansada e ativa quando se levantou, o que deixou a jovem satisfeita. Retrocederam ao longo do rio do Bosque e depois começaram a subir pela encosta mais suave. Quando chegaram ao cimo, voltaram a dirigir-se para norte, até ao pequeno riacho que vertia as suas águas no rio, mais abaixo. E daí continuaram para o oeste. O sol já quase tocava no horizonte quando chegaram ao acampamento montado pela terceira e nona cavernas. Proleva, esperando impaciente a sua chegada, ficou aliviada ao vê-los. Guardei-vos um pouco de comida quente junto ao fogo. Por que demoraram tanto? Perguntou, conduzindo-os para a tenda de viagem que dividiam. Mostrou-se especialmente solícita com a mãe de Joharan. Tivemos de andar para trás, ao longo do rio do Bosque, e encontramos uma inclinação mais fácil para os cavalos e para mim também, explicou Martona. Nunca pensei que os cavalos fossem ter dificuldades, comentou Proleva. Ayla disse que eram fortes e suportavam bem as cargas. Não era pelo peso da carga, mas sim das varas, esclareceu Martona. Os cavalos precisam de um caminho mais aberto, mais largo. Não conseguem fazer curvas muito apertadas quando trazem os atrelados. Encontramos um caminho que lhes permitia subir em zigue-zague, mas tivemos de recuar um bocado, disse Jondalar. Bem, o resto do caminho é plano e amplo na maior parte, informou Manvelar. Joharan e ele acabavam de se juntar a eles e haviam escutado os comentários de Jondalar. Isso irá facilitar a vida a todos. Mantém a nossa comida quente, Proleva. Temos de descarregar os cavalos e encontrar-lhes um bom local para pastarem, disse Jondalar. Se tiveres um moço com restos de carne, o lobo ia gostar muito, acrescentou Ayla. Já estava escuro quando regressaram de acomodar os cavalos e puderam por fim desfrutar da comida. Todos os que dormiam no seu abrigo de viagem familiar estavam reunidos em torno da fogueira. Martona e Willamar e Folara, Joharan e Proleva e os seus dois filhos, Jaradal e Setona, Jondalar, Ayla e Jonaila, o lobo, e Aslandoni. Embora em rigor não fizesse parte da família, não tinha parentes na nona caverna e normalmente ficava alojada com a família do líder quando viajavam. Quanto tempo demoraremos a chegar à reunião de verão? Joharan inquiriu Ayla. Depende da velocidade a que viajarmos, mas segundo Manvelar, não serão mais do que 3 ou 4 dias. Choveu intermitentemente ao longo de todo o caminho e ficaram satisfeitos quando, na tarde do terceiro dia, avistaram umas tendas ao longe. Joharan e Manvelar e os dois conselheiros de Joharan, Ruxemar e Solaban, adiantaram-se para encontrar um local onde montar o acampamento. Manvelar escolheu um lugar na margem de um afluente, perto da sua confluência com o rio Oeste, e tomou posse do mesmo com a sua trouxa. Logo se encontrou com o chefe de Vista do Sol e iniciaram uma versão abreviada das saudações formais. Em nome de Doni, saúdo-te, Stevadal, líder de Vista do Sol, a 26ª caverna dos Landoni, concluiu Joharan. Bem-vindo ao acampamento principal da reunião de verão da 26ª Caverna, Joharan, chefe da 9ª Caverna dos Landoni, saudou Stevadal e soltou-lhe as mãos. Estamos muito contentes por estar aqui, mas agradecer-te-ia se nos indicasses um bom lugar para montar o acampamento. Já sabes que o nosso grupo é numeroso e agora que o meu irmão regressou da sua viagem com uns acompanhantes um pouco invulgares, precisamos de um lugar onde não incomodem os vizinhos e não se sintam rodeados por pessoas que ainda não conhecem. Vi o lobo e os dois cavalos no ano passado. São, de facto, acompanhantes pouco comuns, disse Stevadal sorrindo. Até tem um nome, não é? A égua chama-se Winnie e é montada por Ayla. Jondalar chama Racer ao seu garanhão, filho da égua. Mas agora são três cavalos. A grande mãe achou oportuno abençoar a égua com outra cria, uma fêmea. Chamam-lhe Grey pela cor da pelagem. Ainda acabas com uma manada na caverna, exclamou Stevadal. Espero que não, pensou Joharan, mas absteve-se de o dizer, limitando-se a sorrir. Que tipo de lugar procuras, Joharan? Recordas-te que no ano passado encontramos um sítio um pouco afastado? Ao princípio temi que estivesse demasiado longe de todas as atividades, mas provou ser ideal. Os cavalos tinham onde pastar e o lobo estava longe das pessoas das outras cavernas. Ayla controla-o na perfeição e às vezes ele também me obedece. Mas não quero que assuste ninguém e a maioria de nós gosta de se expressar um pouco. Se a memória não me falha, também tinhas lenha de sobra até ao final da temporada, recordou Stevadal. Até nos deixaste ficar com alguma nos últimos dias. Assim foi uma sorte. Nem sequer andávamos à procura. Mavelar disse-me que era capaz de haver um sítio um pouco mais perto do teu vista do sol, um pequeno vale com erva. Sim, às vezes fazemos ali reuniões menores com as cavernas vizinhas. Há avelãs e arandos, replicou Stevadal. Na realidade, não fica longe de uma caverna sagrada. Está a alguma distância daqui. Mas é capaz de ser bom para vocês. Podemos ir lá ver. Joharan fez sinal a Solaban e a Rushmar que os seguiram. Dalanar e os seus Lanzadoni ficaram alojados com vocês no ano passado, não foi? Também virão este ano? Inquiriu Stevadal enquanto caminhavam. Não tivemos notícias deles. Não nos mandaram nenhum mensageiro, por isso não creio, respondeu Joharan. Alguns membros da 9ª Caverna, que tinham previsto instalar-se com outros parentes ou amigos, abandonaram o grupo. A Zelandoni foi procurar o enorme alojamento especial reservado aos Zelandónia, em pleno centro do acampamento. O resto esperou na orla do campo, onde se reunira a maioria das cavernas, cumprimentando amigos que se haviam aproximado. Enquanto esperavam, a chuva começou a amainar. Quando Joharan regressou, dirigiu-se de imediato ao grupo. Com a ajuda de Stevadal, creio que encontramos um bom sítio, anunciou. À semelhança do ano passado, está um pouco afastado do local do encontro principal, mas deve funcionar bem. A que distância está? Perguntou Ilamar. Pensava em Martona. O caminho para a reunião já não tinha sido fácil para ela. Vê-se daqui, se soubermos para onde olhar. Vamos então vê-lo, sugeriu Martona. Um grupo de mais de 150 pessoas seguiu Joharan. Quando chegaram, deixara de chover e o sol apareceu, iluminando um pequeno e agradável vale sem saída, com espaço suficiente para todos os que se instalavam com a 9ª caverna, pelo menos no início da reunião. Depois das cerimónias iniciais, começava a itinerante vida da recolha, da exploração e das visitas de verão. O território dos Landoni não abarcava apenas a região mais imediata. O número de pessoas que se identificavam como Zelandoni tinha aumentado tanto que o território tivera de ser ampliado para as acomodar a todas. Celebravam-se outras reuniões de verão dos Zelandoni e alguns indivíduos ou famílias ou cavernas não iam às reuniões de verão com as mesmas pessoas todos os anos. Por vezes iam a reuniões mais distantes, principalmente se queriam trocar mercadorias ou tinham parentes distantes. Era uma maneira de manter o contacto. E algumas reuniões de verão eram organizadas entre os Landoni e os povos que viviam perto da indefinida fronteira do seu território. Como era um povo numeroso e próspero, em comparação com outros grupos, o nome Zlandoni tinha um certo prestígio, uma distinção com a qual os outros queriam ver-se associados. Mesmo os que não se consideravam Zlandoni gostavam de admitir uma ligação a eles e aos seus títulos e laços. Embora a sua população fosse numerosa em relação a outros povos, era insignificante em termos do seu número real e do território que ocupavam. Os seres humanos constituíam uma minoria entre os moradores dessa terra antiga e fria. Os animais eram mais abundantes e diversos. A lista dos diferentes tipos de seres vivos era extensa, embora alguns, tais como o cabrito montês ou o alce, vivessem sozinhos ou em pequenos grupos familiares nos escassos e dispersos bosques. A maioria povoava espaços abertos, estepes, planícies, prados, zonas ligeiramente arborizadas e agrupava-se em grandes manadas. Em determinadas épocas do ano, em regiões muito distantes entre si, mamutes, megaceros e cavalos reuniam-se às centenas, bisontes, auroques e renas aos milhares. As aves migratórias podiam obscurecer o céu durante dias. Havia poucas disputas entre os Landoni e os vizinhos, em parte porque a terra era muita e a população exígua, mas também porque a sua sobrevivência dependia disso. Se um local habitado se tornava demasiado povoado, um pequeno grupo podia separar-se, mas nunca ia para longe. Eram poucos os que preferiam afastar-se muito da família ou dos amigos, não apenas por laços de afeto, mas porque em tempos de adversidade queriam e precisavam de estar perto daqueles que os podiam ajudar. Ali, onde a terra era rica e capaz de os manter, os humanos tinham tendência a agrupar-se em grandes números. Mas havia zonas extensas desabitadas, exceto por alguma caçada ou expedição com objetivos de recoleção. Durante a Idade do Gelo, com os seus resplandecentes glaciares, os seus rios de águas cristalinas, cascatas ribombantes e as hordas de animais em amplas pradarias, o mundo era de uma beleza espetacular, mas brutalmente duro, e as poucas pessoas que o habitavam reconheciam a necessidade de manter vínculos fortes. Ajudava-se o próximo hoje, porque provavelmente necessitaria da sua ajuda amanhã. Por isso se haviam criado costumes, convenções e tradições destinadas a reduzir a hostilidade interpessoal, apaziguar rancores e manter as emoções sob controle. A inveja era mal vista e a vingança ficava nas mãos da sociedade, sendo a comunidade que impunha os castigos para dar satisfação às partes afetadas e mitigar a sua dor ou a sua cólera, mas tratando todos os envolvidos com equidade. O egoísmo, o engano e a negação de auxílio aos necessitados eram considerados delitos e a sociedade encontrava formas de sancionar os culpados. Mas às vezes as penas eram subtis e inventivas. Os membros da Nona Caverna não tardaram a escolher a localização dos seus alojamentos e começaram a construir habitações semipermanentes. Já haviam aguentado bastante chuva e desejavam um sítio onde pudessem abrigar-se. Levavam consigo a maior parte dos postes e estacas que constituíam os principais elementos estruturais, previamente selecionados com todo o cuidado no vale arborizado mais perto da caverna. Muitos haviam sido usados para as tendas de viagem. Também tinham abrigos portáteis e leves, fáceis de transportar nas caçadas e outras expedições de um dia ou dois. De uma forma geral, todos os alojamentos de verão eram construídos da mesma maneira, eram circulares, com um espaço livre em torno do poste central, de modo a que várias pessoas coubessem ali de pé. E um telhado coberto de colmo inclinado que assentava sobre as paredes verticais, junto das quais se estendiam as peles de dormir. O poste central da tenda de viagem tinha o extremo superior biselado. Prolongava-se, acoplando outro poste com um bisel semelhante em sentido contrário no extremo inferior. Ambos se mantinham unidos mediante uma resistente corda atada firmemente em redor, com várias voltas. Com outra corda, marcavam a distância, desde o poste central até à parede circular exterior. E, utilizando-a como guia, erguiam um recinto de suportes verticais com os postes usados para a tenda e mais alguns. Depois atavam ao exterior e ao interior dos postes painéis confeccionados com juncos, couro cru ou outros materiais, alguns acartados da caverna e outros feitos no acampamento, criando assim uma parede dupla com ar no meio para proporcionar isolamento térmico. Uma tela, estendida no solo, chegava até à parte interior e cobria-a um pouco. O suficiente para evitar correntes de ar. A umidade que se condensava nas noites frescas acumulava-se na parte de dentro da parede exterior, ficando seca a parede interior. O telhado era composto por finas varas de abeto ou de caducifólios de folha pequena, como o salgueiro ou a bétula, que se estendiam desde o poste central até à parede exterior. Entre as varas atavam-se ramos e paus, e por cima acrescentava-se uma cobertura de erva e juncos para impermeabilizar o teto. Como só tinha de durar uma estação, a maioria não fazia coberturas demasiado grossas e bastava-lhe que não entrassem a chuva nem o vento. Todavia, no final do verão, já quase todos os telhados teriam sido remendados mais do que uma vez. Quando terminaram a maioria das estruturas e ordenaram todo o interior, a tarde já ia avançada e não tardaria a ser noite. Mas isso não os dissuadiu de se encaminharem para o acampamento principal. Ayla e João de Lar ainda tinham de preparar um espaço para os cavalos. Recordando o ano anterior, cercaram uma zona a uma certa distância do acampamento com postes. Alguns trazidos com eles e outros encontrados por ali. Utilizavam tudo o que pudesse servir, às vezes árvores jovens que arrancavam pela raiz e replantavam. Como travessões, usavam ramos, troncos ou até corda, quase tudo recolhido nas imediações. Não que temessem que os cavalos saltassem o cercado, mas pretendiam delimitar o espaço dos animais. Tanto por causa deles como dos visitantes curiosos. Ayla e João de Lar foram dos últimos a terminar. Quando se encaminharam para o acampamento principal, cruzaram-se com Lanoga, de 11 anos, e com o seu irmão Bologan, de 13, que se esforçavam para construir um pequeno abrigo na periferia do acampamento. Como ninguém queria dividir a habitação com Laramar, Tremeda e os seus filhos, a estrutura tinha apenas de albergar a sua família, mas Ayla reparou que nenhum dos progenitores estava ali para ajudar as crianças. Lanoga, onde está a tua mãe? O Laramar? Quis saber Ayla. Não sei, talvez na reunião de verão. Queres dizer que vos deixaram aqui sozinhos a construir o abrigo?